atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Link vem te apinhar, pô! É só loja online que não entra. É o podcast! O perigo dos videogames que abusam da violência. Muitos deles são proibidos, mas chegam às crianças e jovens brasileiros, mesmo assim. Você vai ver agora como esses jogos podem estimular o comportamento agressivo. É a nossa... merda, porra! Sobre o recurso da violência nos jogos eletrônicos. Porque não tem violência em jogo analógico, né? Pelo menos não. Claro que tem. Porra da porrada, ninguém conhece o clássico, né? Terremoto. Tapão. Pra quem não... pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Milá. As novas regras da poupança alteram os rendimentos. Com a queda da Selic, o custo de investimentos, dependendo da taxa de inflação... Splinter. Pra pagar menos de caderneta, entendeu? Então, é isso. É que realmente não tá aqui, né? Ele não tá, cara. Peraí, eu tô aqui, cara. Eu tava falando que meu retardado aqui no mudo. Passa. Senhor da Eternidade. Eu gostaria de desejar um enorme parabéns a todos os homossexuais e judeus do Rio de Janeiro pelo campeonato do Fluminense em cima do Botafogo aí. Gostaria de parabenizar também a galera do Flu Mulher também, que pô, é importante. E todas as mães do Brasil. A Bebska, para digitar o negão gostoso 84, Rebebska. Fala, gente. Hoje eu trouxe uma surpresa pra vocês. Ui. Márcia, escuta, ó. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa agora. Então, gente, vocês que todas as leituras de e-mail ficam me cobrando. Cadê o crossover com as Girls of War? Traz as outras meninas, não sei o quê. Eu ainda não consegui trazer todas pra cá. Mas eu trouxe a Girl of War mais psicótica, psicopata, sanguinária da história dos games. Vivi Werneck! Fala aí, galera! Eu arrastei o serpente Psycho pra cá! Olha, eu tive fala que matar aí, uns Cerberus pra conseguir sair do nono círculo do inferno de Dante e chegar aqui, mas olha, eu consegui, hein? A conexão lá embaixo não era muito boa, precisava chegar até o terceiro círculo, né? Aí passei a foice lá na morte lá e consegui roubar a internet dela. Aí estou aqui. Nossa, mas ninguém é melhor. Um tracinho só de Wi-Fi no terceiro círculo, né? Não, melhor. O Wi-Fi melhora no terceiro círculo, entendeu? É. Lá embaixo é muito difícil, entendeu? É o único lugar onde pega sinal. Com certeza. Ah, que tristeza isso. Ninguém melhor do que falar sobre violência nos jogos do que a garota mais psycho que existe, a Vivi Psycho. Ah, eu sou tão paciente. Viviolência. Viviolenta. Ai, não, seu nick vai ser Viviolenta agora. Putz, grila, isso, agora eu vou atuar numa novela mexicana, né, porque é o que falta depois disso. E é isso aí. Nessa semana nós vamos visitar os jogos mais violentos da história para descobrir como esse recurso é bem aproveitado ou mal. Será que todo jogo tem violência? Será que violência é um recurso essencial ou desprezível? Será que muito sangue na tela pode ser desnecessário? Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Camelos! Alô. Alô, cara. Beleza, cara? Beleza, cara. Porra. Tranquilidade? Tranquilo, cara. Ser rápido aí, tem que voltar pro... Tem que ser rápido, pro diabo, né, cara? É óbvio. Tem que ser então... muito rápido. Você está inventando a luz. Já vou ter que cortar uns aqui, peraí. Perdeu. Pô, tu vai postar agora ainda? Ah, tu vai sair. Não. Tu vai limar e foda-se. Limei. Então vai sair limando. Tá gravando já? Tá gravando, cara. Pode. Tá... Você não tá entendendo, cara. Já tá valendo. Tá valendo, caralho. Já tá valendo, cara. É, vou colar aqui. Cola aí. É. Tá aí, ó. Então. Pô, tem que ser rápido que o Sr. Eternidade tem que jogar o diabo, o rato e o Solid. Então, Detenborn. Chama mais alguém aí pra conversa. Tinha um Bernardo aí. Cadê o Bernardo? O Bernardo tá jogando o diabo, não? Deixa eu achar. Você tá jogando comigo? Quem manda jogar esse jogo de corno? Atendeu lá. Entendeu? Jogo do Senhor dos Cornos. Aí, olha só. Então você ficou ouvindo aí, Bernardo, tá? Ficou ouvindo aí. Agora tá, bom, agora tá no eco, melhorou o eco. É, que fase vocês estão no diabo? Não importa. Ato 3. Ato 3. Porra, os coreanos já zeraram. Aqui, Detenborn. Penso que jogo é uma forma de arte com alto nível intelectual, pois para construir um jogo é preciso da ajuda de diversas habilidades artísticas, tais como escrita, roteiro, fala de personagens, desenho, música e outras relacionadas com o gerenciamento do projeto e programação. E ao entrar em contato com o jogo, você é afetado de alguma maneira por essa manifestação humana. Em alguns casos, as pessoas são afetadas até a morte. Aí ele manda aqui um link do IG, do Boteco da Net, falando das 10 mais estranhas mortes motivadas por games da história. Então, bacana. É, Bernardo, você já pensou em se matar por causa de jogo? Não, eu já pensei em matar alguém, serve? Serve. É, e ele completa aqui que isso é pra demonstrar a capacidade dessa arte. E lembrando que até a morte pode ser considerada uma arte. Temos um ouvinte psicopata. Os filmes Jogos Mortais, Seven, tudo bem. E outros estão aí pra mostrar isso. Você tá jogando ainda, Sr. Eternidade? Não, cara, jamais. Então, lê o próximo e-mail aí. O Taurus de Sabará, MG. Peraí, o nick dele é O Taurus de Sabará? Ele é de Sabará, hein, Minas. Ou Sabará é uma cidade. Eu acho que O Taurus de Sabará é um... Como ele não coloca vírgula, ele é O Taurus de Sabará. O Taurus de Sabará. E falando em jogo arte, gostaria de comentar sobre uma série que para mim também pode ser considerada artística. A série Baldur's Gate, porém, somente a série principal. Formados pelo Baldur's Gate, Baldur's Gate Tales from the Sword Coast, Baldur's Gate 2 Shadows of M e Baldur's Gate 2 Throne of Ball. Okay. Qualquer outra coisa que leve nome Baldur's Gate é uma merda. Ok. Nossa senhora. Do meu ponto de vista, esses jogos podem ser considerados uma única obra, que não te leva a refletir sobre a vida ou algo assim, mas a forma com que é apresentada pode sim ser considerada artística. Seja com suas paisagens, que em vários momentos parecem com pinturas feitas a óleo, com músicas e sons extremamente emergentes e principalmente com as falas e personalidades extremamente bem trabalhadas dos seus companheiros de viagem. Cara, nunca visualizei Baldur's Gate assim, cara. O cara consegue jogar de novo isso, cara. Profundidade até em um pires. É, incrível. Cotonete, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Proto professor de filosofia e programador. Extremos, né? É, do grego, estratégia, ops, tecne. Traduzimos por vezes arte e técnica. Mas então são a mesma coisa, certo? Interrogação. Não necessariamente. Meu orientador acredita que é preciso uma revisão desses conceitos e eu concordo com ele. Afinal, nas últimas décadas tivemos mudanças em todos os âmbitos e esferas, menos o quarteirão. Ah, que piada. A piadinha do quarteirão. É, mas não mexe no meu quarteirão, tá? O cara canta muito bem, aquele cara da propaganda. E ainda utilizamos concepções pensadas há mais de 2.500 anos. Portanto, pensar o que é arte, o que é técnica, vira uma atividade fundamental e não muito fácil para um habitante do século 21. Outro termo que os gregos gostavam era a poiesis, que significa algo próximo ao to make, ou fazer. Contudo, ele transborda essas concepções. Um escultor, por exemplo, ao ver uma pedra bruta ser esculpida, utiliza uma técnica para dar forma. Ela. A poiesis habita o campo intermediário entre aquilo que o escultor pensou que seria de sua obra final e aquilo que virou sua obra. E, barra, ou aquilo que ele desejava despertar nas pessoas. Caralho, tá filosófica essa discussão. Cara, tá não, isso profundo, e o Nijni Inimigo acha que os nossos ouvintes são tipo o Homer Simpson, né? Pensamento de cara, só tem gênero. Agora vamos aos jogos e diversão. Utilizando o termo que o mestre, interrogação e lapso, falou do conceito de jogo, pode enviar ali pro escrito, quero usá-lo na minha pesquisa sobre jogos eletrônicos e filosofia. Tá, eu te mando. Uma equipe com quando está desenvolvendo determinado jogo, utiliza a dádiva dos ninjas, ou a poesia dos códigos, engines e modelagens, menos Halo, que utiliza esterco de gambás, albinas e monotetas. Senhor de verdade, aprova esse comentário. Aponto ódio, cara. Like no Facebook. É, o Solid não aprova esse comentário. Pretendendo despertar em seus usuários emoções diversas, euforia, tédio, paixão, surpresa, ódio, etc. Restam as perguntas. Onde está a técnica e onde está a poiesis nesses casos? Elas se mesclam? Não estão sendo limitadas? As possibilidades de emulação barra simulação não exigem novas maneiras de enxergar o papel desses conceitos no desenvolvimento de jogos e até mesmo de seus desenvolvedores? Não me considero capaz de responder todas com precisão. Cara, tu é muito filósofo, cara. Mas é um debate estimulante para todos aqueles que se interessam em pensar o Beyond Gaming, o Além dos Jogos. Pô, esse podcast... Excelente, né? Esse podcast realmente merece... Depois desse comentário, ficou de pau duro, né, cara? Merece uma continuação barra expansão. Quem sabe DLC? Não, seu comentário já foi um excelente DLC pro PS. Ó, cara, siga, mano. Quando fui visitar Paris, me deparei com a exposição Game Story, a History of Video Games. Tá rolando, acho que ainda em Paris, lá na França. Quem for... É, Paris ou até na França. Quem for lá, acho que ainda tá rolando. PS2, vocês são cariocas? Em geral, sim. Cadê os funks no meio dos podcasts, porra? Como nos primórdios... É, cara, a maioria dos funks era eu que botava, mas eu parei de editar. Só o corno do Ninja Inimigo que tá editando agora. Mas ele falou que vai fazer um agora aí. Se fizer, ele fez. Se não fizer, azar. Eu era professor traço estagiário, agora acabou o estágio. Pô, parabéns, cara. Muito parabéns. Depois dessa dissertação foi promovido. É, já pode ser doutor. Fato. Pô, tem que ler agora, cara. É, tem que ler, cara. Dá alt tab aí. Lê aí, Bernardo. Qual é? Peraí, eu não tenho acesso a essas paradas, não. O Solid tá cobrindo você. Beleza, aí, vai. Vou ler aqui. Caralho, esse apoio desse e-mail era grande, hein? Ai, caralho. E-mail do Brum Van Dijk. Grande Brum Van Dijk. A maneira de como vocês analisam os jogos de uma forma cultura e social. Cultural e social, acho que ele quis dizer. Ele quis dizer isso. É muito interessante. Quando digo cultural e social, não quero dizer só sobre a edição 89, Art Games Like a Sir, mas outras edições muito boas, como a ótima edição 9, Jogos em Imersão. Cara, melhor episódio, né, cara? Fato. Até hoje. Caraca, cara, eu falei pra vocês, cara, que um dia esse episódio ia ser reconhecido. E vocês. É um episódio cult, né? É o nosso primeiro episódio cult, cara. E a edição 77, Yar, Diversão e Rum com os Pirata. Isso não só garante a vocês mais assunto, mas também um diferencial. Porque falar da trivia do jogo é fácil. Só colocar no Wikipedia em inglês que tá em tudo. Tem tudo. Ou japonês, seu otaku ter tudo. Pô, otaku ter tudo é o Daigo, né, cara? Ele é japa. Por exemplo. Enfim, então o Rossão também é ter tudo, né, cara? Isso. Também conhecido como Master Splinter. Com essa perspectiva, gostaria de sugerir um tema para uma edição futura. Provavelmente na edição 78. Jogos e vício. Tenho certeza que quase toda pessoa que já teve seu videogame, jogo de computador, já passou por essa situação. Eu nunca passei, nunca fui viciado, paro quando eu quiser. Sei que vocês já fizeram edições sobre jogos viciantes, como Diablo e WoW. E eu nem tô jogando Diablo agora também. Não, nem tá. E nem joguei WoW. Mas seria bom analisar o aspecto da interação do vício e jogo. Vocês já provaram ser bons em fazer essas análises. E quem sabe, uns 3 anos após o lançamento do Diablo 3, vocês não terão muitas experiências a serem compartilhadas. Isso é, se vocês não acabarem com o podcast pra jogar mais Diablo do que o próprio corpo aguenta. Não, cara, eu nunca faria isso. Nunca faria. O corpo aguenta bastante. Nunca muito, jogaria, cara. Enquanto grava qualquer coisa. Eu tô bem treinado já, cara. Inclusive, não precisa de 3 anos, cara. Já sabe tudo do Diablo, cara. Eu tô jogando desde 4 da manhã de ontem. Então, quem se importa? Mas tá aí uma boa sugestão, cara. Acho que tem bastante material pra gente falar de inclusive, a gente vai pagar a passagem do Nelzinho lá da Europa pro Brasil pra ele falar de como ele teve que fugir pra Europa pra sair do vício de WoW, que lá na Europa é proibido. É, Elton Borges Mesquita, químico, Séries, Goiás, Centro-Oeste. Pessoal do Baixo Frente Soco, beleza? Beleza. Então, tivemos um episódio de review novamente. Foi bom. As escolhas foram muito boas. E a dos comentaristas também. Terminando a puxação de saco, que diabo de conquistas eram aquelas no Super Mario 3D? Caramba, que coisas chatas. E agora que vamos ter um Max Payne no Brasil, será que vai demorar pra fazer um review dele? Vai. Quer dizer, não sei. Outra. Por mais que não tenha saído bem, embora as vendas não foram nada ruins, vocês podiam ter me dado espaço para Street Fighter Cross Tekken. Algum comentário? Nenhum comentário. É um jogo... Eu tenho o jogo, né? É um jogo que eu nunca joguei. É, eu joguei 2 horas o jogo. É um jogo unindo duas grandes franquias que ainda merecem algum respeito, embora mais por parte da Namco. Alderson War apareceu sem ninguém esperar, eu não esperava, me deixou muito feliz. Gostei muito da mecânica de OTS, mas recomendo usar um controle em algumas partes, principalmente se estiver atrás dos extras. Fora que também recomendo os outros jogos da miniboss. E sim, a Nuvem, tem um jogo brasileiro gratuito lá, o Mr. Bree, da Tal Studio. É uma plataforma no estilo do I Wanna Be The Guy e Super Meat Boy, recomendo para sadomasoquistas. Outro que podia dar as caras por aí era o Schoolgirls. O pessoal da Reverge Labs fez um trabalho muito bom. No Twitter, o Yoshinori Ono, da Capcom, quando deu a entender que ele está interessado em adicionar a Miss Fortune, personagem do jogo, no novo Darkstalkers. Porra, vai rolar um dinheiro aí. Sabe que um dia desses vocês podiam tentar fazer um podcast com alguns desenvolvedores nacionais. Já estamos trabalhando nisso. É, e ver como é desenvolver aqui, aqueles que foram para outros países, blá, só uma ideia. Não, já está em prática. Boa ideia. É. PS, Carnego, você é uma dessas porra de PS, né? Quero agradecer a oportunidade de mostrar a rede mundial de computadores, como todas as minhas horas de Left 4 Dead no Xbox 360 não adiantaram de porra nenhuma no PC. Quando de jogar com o Ninja Inimigo, do Bardo e a Thaís das Interwebs. Cara, falou que tem uma garota jogando Left 4 Dead, mas o Rossão, também conhecido como Master Splinter, falou que só tinha voz de homem no live stream. Mas enfim. Meio tenso. É, tenso. É, vai ver, a garota não falou nada. PS2, tentem sobreviver a Diablo 3. Se esforcem aí, cara. Tô tentando. Só está começando o ano e tem muita coisa por aí ainda. É, belo post sobre Mass Effect do Arara. Ficou muito bom mesmo, leiam lá no Poleiro. E tese de doutorado sobre a música Tati Quebra Barraco, Indoctrination Theory, de Mass Effect 3, Sedação de Ninja Inimigo. Não entendi. Deve ser coisa do live stream deles lá, da bagaça do Left 4 Dead. Foda-se, não importa. É, acabou. É, o Radabames mandou um e-mail pra gente. Eu cortei porque o Senhor da Eternidade tá querendo jogar com o Solid. E deu parabéns aqui pelo nosso 90º podcast, obrigado. E ele fala que paga a mensalidade em dia, mas nunca aparece aqui no podcast, só aparece pra malhar o cu. Bom, ele que tá falando. E o Black Striker falou que gostou muito do podcast 89, né, sobre Art Games, e fala que não manja muito das putarias em artes, mas é muito a favor dessas sequências cinematográficas e essas bagaceiras todas que nem coloca no videogame. E pediu pra tocar na leitura de e-mails aqui a abertura do Ridge Racer R4, então... E você vai negar, né? Óbvio. Solid e Senhor Eternidade, mandem um beijo pra galera aí. Com certeza. Dá um spoiler de Diablo 3 aí, por favor. É... fato, assim, novo, eu dizer aqui que violência é um recurso muito popular nos jogos eletrônicos, né? Tipo sexo. É? Tipo sexo, só que sexo não é tão popular quanto violência. Às vezes tem até... Sério? Você tá muito errado. Não, sério, a violência não é só, tipo, um sangue na tela, o cara fazendo fatality, o Kratos explodindo a cabeça de um deus, mas a violência vai desde você atirar nos seus inimigos, derrotar, matar, pular em cima de uma tartaruga e fazer ela bater, até você dar um fatality no final. Ou seja, o Mario pulando em cima do Yoshi e o Yoshi falando... Isso é uma violência? Não, isso é molesta, sabe, molestando o bicho, exatamente. É diferente. Sabe que é molesta é um tipo de violência. Exatamente. Tu já percebeu que pro Yoshi soltar a língua dele, o Mario, ele dá um soco na nuca do Yoshi? É verdade. Soco é pra disfarçar a dedada que ele dá no bicho, é por isso que ele pode ficar... Você já percebeu isso na outra mão do Mario, cara? Exatamente, tá lá fazendo fio terra no pobre do dinossauro. Violência é um recurso muito usado em diversas formas de narrativa, histórias, contar histórias, filme, cinema, música, séries de televisão. Seria uma música violência, cara? Uma música violenta. Metal? Qualquer uma do Manowar. Manowar é bem violento. Eu acho que violentas ouvidos é funk, essas coisas horrorosas aí que às vezes você é obrigado a escutar em ônibus e afins. Isso é um estupro auditivo, praticamente. Deus, por favor. Chatuba de Mesquita, me bonde do sexo anal. Deus, me dê forças para resistir à montagem funk que eu vou fazer com a voz da Vivi agora. Violentas ouvidos é funk. É funk. É funk. É funk. Funk. Essas coisas horrorosas aí que às vezes você é obrigado a escutar em ônibus e afins. Isso é um estupro auditivo, praticamente. Estupro auditivo. Você é obrigado a escutar em ônibus. Estupro auditivo. Fazer aqui um apelo pra galera que ouve funk alto no ônibus. Pô, baixa o podcast da Girls of War, bota pra tocar. Ouve alto. Ouvir, né? Ouve alto, bem melhor. Ou se mata e livre o mundo de uma praga como você. Então, vocês discordam de mim quando eu afirmo? Cara, eu discordo. A princípio eu discordo, cara. Senhora, você discorda de mim quando eu falo que em todas essas formas de narrativa, a mais comum de usar violência são os jogos? Você mandou muito mal, cara. Você podia ter falado, cara, você discorda que fazer sexo com mulheres é bom? Ele ia falar discordo, entendeu? Já teve pego aí, cara. Agora repete a frase que eu não prestei atenção, velho. esperando, né? Eu já tava pensando no que ele responder, cara, se você fizesse isso. O recurso da violência é o recurso mais comum nos jogos do que em qualquer outro tipo de narrativa? Eu discordo. Por quê? Eu sabia que você discordava, velho. Primeiro porque eu discordo a princípio de você. E segundo que, porra, cara, é muito usado nos filmes também. Muito usado? Agora você me diz. Caraca, não, peraí. Fala um Antes filme... Antes da gente começar a gravar o podcast, eu falei que eu discordava disso e ele me retrucou, vocês lembram, né? Não, eu retruquei. Eu retruquei. Olha lá, olha só, olha só. Veja, não confundo não, não confundo não. Olha só. Foi mal. Eu achei que eu não confundia, não é ela, mas você. Não é que ela não confunda. Não é que ela não confunda, é que ela não se importa. Ai, isso. Mas, cara, don't give a shit. Por que você discorda? Sei, cara, tô meio deprimido, cara. Eu não sei, sabe, porque eu discordo. Cara, eu discordo porque é muito usado nos filmes, que não consigo lembrar de nenhum filme que não tenha um pouquinho de violência. Mas eu acho que nos jogos eletrônicos é mais percebido. Você não acha mais importante? Com a violência. Você não acha mais importante o recurso do combate? O recurso de você ter que derrotar inimigos, matar eles, pular em cima deles. Ah, sim, com certeza é mais importante porque muita grande parte dos jogos que não tem violência acabam sendo chatos. Você concorda com isso, Bebe? Concordo. Você acha que jogo sem violência é um jogo chato? Porque o jogo tem que ter ação, cara. E a maneira mais fácil de fazer ação é com violência. Olha só, você vou discordar. Você tem que ter alguma coisa pra extravasar. Eu vou discordar de uma parada. O quê? Uma coisa conceitual, que o Ninja Inimigo generalizou, pular na tartaruga e tal. Combate é sinônimo de violência. Você está entrando muito filosófico existencial, mas no caso da nossa discussão, sim. Sim? Sim. Não é sinônimo, mas tudo bem. Dê um exemplo de combate não violento, vai. É. Não, vai. Death Note é um combate mental. Tem que duas pessoas que tentando prever um que a outra vai fazer, cara, e no final... O cara explode. Beleza. É isso. Não tem violência. Uma competição olímpica de judô é violência? Não, é uma competição. É igual um debate. E mesmo assim... É violência, não deixa de ser. São duas pessoas caindo na porrada. O pay-per-view combate é violência? Depende do programa, cara. É tudo marmelada. E volta no exemplo que a gente deu do Yoshi. Mesmo um jogo inocente, o cara, pra fazer o dinossauro soltar o linguão, tem que dar um soco no pescoço dele. Assim, eu acho que tudo depende da questão das mídias. Eu havia comentado sobre o filme também pode ser violento. Sim, mas por que às vezes dão mais importância à violência nos jogos? Porque a violência no jogo, ela é interativa. Você Exato. Pode decidir de fazer, de atirar na cabeça do cara, ou atirar nos ovos, ou quebrar uma costela. O filme, você não interage com ele, você só recebe aquilo que já fizeram, entendeu? Então eu acho que em termos de relevância, assim, do que seria mais violento, entre aspas, eu acho que você tem que levar mais em consideração a violência com que você pode agir com ela, interagir com ela, porque aí parte de você, mesmo que inconscientemente, está ali fazendo aquela ação. Por exemplo, em jogos em que você pode decidir de ser o vilão ou o mocinho. Não tô falando que quem vai ser o vilão no jogo vai necessariamente sair por aí atirando em todo mundo, cortando cabeça e pendurando pelas tripas, né? Não tô falando isso. Red Dead Redemption? Exatamente, não tô falando por isso. Mas, de repente, é uma forma de você interagir com o meio que você sabe, que você tem o discernimento de que você não pode fazer isso na vida real. Então você está interagindo com o meio violento da forma como que melhor lhe convém. Já no filme, você não tem como. Meu Deus, não passa por essa porta, sua idiota, não tá vendo que o cara tá ali pra atirar em você? Você não sabe, a mulher vai lá, entra na porcaria e tem os miolos estourados, entendeu? Então acho que tudo é a questão de qual mídia que tá sendo aplicada a violência. Certamente. Vocês não concordam comigo que no videogame em especial, o combate, ele tem um fator muito mais de triunfo do que num filme ou num desafio. Livro? Desafio. É um desafio que você supera. Sim. O videogame é você que Exatamente. Joga. Exatamente. É a questão da interação. Você tem um objetivo, né, de vencer, independente do que vencer seja no jogo, mas você, para vencer, você tem que fazer... Matar. Tem que matar, tem que lutar, tem que bater. O combate ele é um meio para uma vitória, para um fim, né? Já no filme, a violência é uma retratação de uma realidade, mas não... E aí vem uma outra questão. Já que seu objetivo é aí que vem o que você começa a separar as pessoas próximas dos normais, das psicóticas e as pessoas como eu. Você tem um objetivo, você para passar por, digamos, um exemplo, você passar por aquele portão, você tem que matar the gatekeeper, né? Você tem que matar o carinha lá. Você tem a opção de enfiar uma faca na cabeça dele, acabou o problema. jogar uma bomba, explodir o cara, ou arrancar em pedacinhos. Dá um tiro no pé primeiro. Isso, torturar o cara até quando você puder. Eu, particularmente, iria usar todas as opções que eu tivesse à mão pra poder passar por aquele... Você vê, claro, entendeu? Eu estou interagindo com o Mace. Se ele é violento ou não, whatever. Não tenho culpa, não fui eu que fiz o jogo. Entendeu? Então, aí eu acho que vai muito também de como você interage com essa violência. O objetivo é, eu tenho que matar o cara. Você pode fazer isso de uma forma misericordiosa, dar um tiro na cabeça. Ou você pode torturar o cara até, entendeu? Mas e nos jogos que você tem a opção de não matar o cara, de esgueirar pro lado e passar pela porta, por exemplo? Bom, eu mataria de qualquer forma. Mulheres, me conta uma coisa, então. Você que gosta de violência, você que gosta de matar os inimigos e torturar eles das formas mais sanguinárias possíveis, você que acha... O jogo permite, né? Que violência nunca é o bastante num jogo? Se você tiver a opção de poder enfiar uma faca no ânus do cara e cortar ele inteiro ao meio, depois tirar as tripas e bater nele com os interiores dele, você acha muito Nossa, foda? Cara, que gráfico. Caraca, hein? Que lindo, hein? Eu acho o seguinte, se o jogo, a premissa dele é ser violento, é, por exemplo, vou dar um exemplo de Postal. Não sei se vocês já ouviram falar em Postal? Não. Postal 2. Eu joguei Postal 2, né? Share the Pain, olha o nome do negócio. É quando você compra portal na Uruguaiana. É Postal. Postal, ele é um jogo referente a um termo nos Estados Unidos chamado Going Postal, em que uma época lá que um carteiro ficou meio que maluco por causa do trabalho e metralhou todo mundo no trabalho dele, né? Então quando você vai Going Postal, é quando você fica maluco. Aí eles criaram Um dia de fúria, só que nos três correios. Vezes mais violento e nos correios, entendeu? Exatamente. Sua ponta de luz nunca mais será a mesma. Cortando geral com papel, moleque. Papel corta pra caralho, cara. Exatamente. Aí o que acontece? Eles fizeram esse jogo, só que você é o Postal Dude e você tem que fazer várias tarefas corriqueiras do dia, como, por exemplo, ir no banco retirar uma grana ou ir na padaria comprar um leite. Você pode fazer isso das duas maneiras. Indo normalmente até a padaria, enfrentando fila e pagando pelo leite e levando pra casa, ou você pode entrar com uma pá dentro do negócio e arrancar a cabeça das pessoas com a pá, chutar como se fosse bola, enfiar um pé de cabra na cara do cara, do dono da padaria e roubar o leite. Você pode passar, você pode zerar o jogo sem precisar dar um tiro. Ou você pode fazer o mundo do cacete a quatro pelo caminho. Tacar fogo no seu cachorro, por exemplo. E ele vira uma bomba canina por aí. Você taca gasolina, taca um fósforo, ele sai correndo que nem um louco, queimando todo mundo. Eu nunca fiz isso, mas disseram que acontece. Ou seja, é um jogo feito pra evidenciar a loucura da humanidade, né? Porque eu aposto como ninguém nunca ficou na fila do leite lá. Nunca! Nunca, entendeu? Então isso é muito, tudo é muito relativo. Relativo, era a palavra que eu queria lembrar. Entendeu? Então essa questão de grande Einstein, entendeu? Era justamente isso que eu queria lembrar. Aí, essa questão de se você tivesse a opção de passar e matar todo mundo, o que você faria? Tudo depende do contexto que eu tô ali interagindo no momento. Tecnicamente você tem a opção. Sim, não, sim, entendeu? Eu posso simplesmente passar oi, tudo bem? Você pode me deixar entrar? Se eu tiver com um speech bem alto, né? Alguma coisa assim, eu posso, né, ludibriar o cara, poder passar alguma coisa, poder poupar. Não porque eu quero poupar o cara, mas é que eu não quero gastar, de repente, poção, essas coisas assim, pra ter que me rilar depois, alguma coisa do tipo. E passe, simplesmente, sem problema. Se não tiver jeito, tadinho. Coitado dele, mas enfim. Então violência nunca é demais. Não, né? Eu acho que esse povo chiita de ai, que jeito violento. Na caixa do jogo tá dizendo que é pra maiores de 18 anos e se é violento, simplesmente pare de jogar. O caso do posto, o cara tá falando, é interessante, porque você pode fazer com que ele entre naquela categoria de art game que a gente falou, sei lá, retrasada, sei lá quando foi, quando você faz tudo bonitinho e aí você fica na fila do pão pensando na vida, ou você pode fazer ele ser a coisa mais divertida do mundo quando você joga ele do jeito certo, que é matando tudo que você vai ver na frente. Então, porque, perdão, o jogo, ele te atiça pra você fazer a coisa errada o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele te atiça, ele te aborrece, você fica um tempão na fila, você tá na fila e vem uma criança chorando, né? Ele coloca o ele é tipo assim, sentou no ônibus sozinho, aí você colocou a sua mochila do seu lado pra ninguém sentar. Aí todo mundo entra no ônibus e o ônibus sai do lugar e você realmente conseguiu ficar sozinho naquele lugar, até que entra uma obesa de 120 quilos e o único lugar vazio é do lado do seu. Esse tipo de coisa o jogo faz com você. Então acho que vale a pena o pessoal que nunca jogou jogar. No Dessura tem o Postal 1 e o 2. Os demos são de graça aí. Demos é pra você fazer uma bagunça aí. Mas o jogo é meio caro. E Postal 3 tem no Steam pra vender. Eu não cheguei a jogar ainda, nem pra baixar. baixar a demo, porque minha internet é uma merda, né? Mas tem o Postal 3. Eu tenho o Postal 2 na caixinha quando eu consegui comprar na época antes dele ser proibido aqui no Brasil, pra variar, né? Ele é velho, é jogo de 2003, acho. É, ele é bem antigo, antigaço, ele roda tranquilaço em qualquer computador de hoje em dia. Até porque o gráfico dele é, né, é um Real Engine 2 que ele usa. Bem velhinho, mas é lindo. Agora, quem gostava desse jogo era o Pajero Apimoramento, pra variar, né? Ah, é, ele é um amigo psicopata nosso, né, então. Alguém acha que em algum momento um jogo pode se tornar ser chato se ele usar demasiadamente a violência? Se ele se tornar repetitivo, ele fica chato. Exatamente. É. Coisa repetitiva. Depende do contexto também, né? Se for uma violência forçada, que tá gratuita ali, aí pode ficar chato. Mas aí o problema não vai ser a violência em si, não vai ser o ato, vai ser o contexto que foi concebido. Então, realmente, se a violência ela não for repetitiva e não te encher o saco de ficar vendo a mesma coisa sempre, nunca é demais. Moleque, bota, explode tudo, porra, irado. Você quer ter um exemplo dessa questão do de como, ah, às vezes, algo de demasiado sem contexto fica chato? Eu sei que os meninos vão discordar, mas sexo, a Bel vai concordar eu comigo. Acho maneiro. Não, eu não falei violento. Sobre. Calma aí. Belos sapatos. Jesus. Eu posso falar, criaturas de Deus. Obrigada. Senão eu vou usar o recurso da violência em vocês daqui a pouco. Porra. Por exemplo, filme de terror. Tá lá com filme de terror. O mundo está se acabando, estão destruindo tudo. Tem um cara de fundo batendo na sua porta, querendo destraçalhar você. Você olha pro carinha do lado. Oi, quer dar uma zinha? Não! Sexo legal é ótimo, é maravilhoso, mas não ali! O cara vai te... Viviane, o mundo está acabando. É. Mas como é, cara, como é que o cara consegue, né? Né? Tchum, é que ele é homem. Dele. Essa é a parte que você nunca vai entender. Homem, não, não importa. Cara, dizem que quando... Ele deve estar com vontade de fazer xixi, era por isso que ele tava daquele jeito, porque não é possível. O mundo está acabando e o cara assim, não, não vai. Isso não é que ele acabou. A verdade de dizem que quando dá merda federal, assim, desse tipo, tipo acabar o mundo, o homem retorna aos seus instintos. O instinto do homem é se reproduzir e se alimentar. Vai se reproduzir, vai se alimentar, e quando abrir a porta, o defunto vai fazer a mesma coisa com ele, só que sem se reproduzir, né? Vai só se alimentar. Mas pelo menos ele morreu feliz, porque teve a última bimbada, entendeu? Não, eu acho isso muito fora de contexto. Eu acho isso muito forçado, cara. Mas filmes de terror são uma merda, então... Moda é quando o jogo, ele tenta forçar a violência, onde não tem. Por exemplo, se a gente visse um Mario em que cada vez que o Yoshi cuspisse fogo, a tartaruga agonizasse em chamas até a morte. Pô, legal aí. Ah, essa ideia tem potencial, hein, cara? Há potencial. Cara, mas eu ia estar tipo, eu ia olhar e falar, pô, que porra é essa? O que acontece é o seguinte, essa violência que se fala, que se torna, que violência hoje não tem, é porque ela vira simplesmente violência gráfica, não funcional. Ela deixou de ser um recurso de jogabilidade pra ser um recurso gráfico de apelação, de olha como eu sou legal, eu sou violento e minha mãe não vai gostar, vai querer me proibir, porque eu sou um adolescente selvagem. Sim. Eu ia dar um exemplo sobre isso agora mesmo. É a mesma coisa com filme. Em filme, a violência é um recurso de criação, é uma ação. Em geral, é um recurso de criação de clímax. Você tá lá vendo Vingadores, tá uma hora de os caras conversando. Não, porque a Shield vai fazer não sei o quê, começa a porrada. Caralho! O Hulk, porra! O Hulk tá dando porrada todo mundo, não sei o quê. Agora, se fosse o meia hora de filme, o Hulk arrancando o goelo da tartaruga e comendo a tripa da tartaruga, não ia ter graça. Porque se você deixar de ser um recurso de criação de clímax, você ia virar gráfico. Não vai ter graça. Tava pensando assim, que às vezes também não é nem só a existência da violência ou não, mas a forma como você trabalha a violência no jogo. Porque, por exemplo, o artifício que você usa, vamos dizer, pra mascarar aquela violência. Por exemplo, no BioShock. Porque existe um tabu que você não pode associar violência à criança, né? Criança então, você... e cachorro. Criança e animal. Então você nunca vai ver um jogo em que vai ter uma cena gráfica de uma criança sofrendo alguma violência. Então, no BioShock. No posto, você pode invadir o zoológico e metralhar os bichos todos. Exatamente. Pra... E no Carmageddon você atropela vaquinhas. Mas criança não tem nenhum jogo, né? Eu não lembro de nenhum que você veja a violência acontecendo contra uma criança. Hoje em dia já é mais comum, né? O trailer do Dead Island, por exemplo, né? Que a garotinha vira sua mas hoje em dia... Mas não no jogo, você não mata. Em Skyrim você não mata aquelas crianças chatas que ficam te enjoando, te enchendo o saco. Isso dá uma raiva. E a garotinha zumbi do começo do Walking Dead, tanto no gibi quanto no na série. série também. Mas é, eu não lembro se o Rick mata ela. Mas em jogo realmente eu não sei. Mas ela já era zumbi, já era uma outra coisa. Mas em jogo eu não tô realmente conseguindo lembrar em nenhum momento que você dá um balaço na cabeça de uma criança, ou você explode, ou faz alguma coisa. Não tô conseguindo. Provavelmente em Charmagedon você deve ter passado por cima de alguma e não perceber, mas era que os pixels eram muito grandes quando no Charmagedon 2 não dava pra distinguir direito. E nem quando parte pra uma abstração maior, tipo Final Fantasy, quando chega nos bosses finais, que fica só aquela coisa abstrata. Não tem nenhum que é tipo um bebê que vira um bebê abstrato e você mata. Adorei a definição abstrata. O último chefe do Parasite Eve é um bebê. Ah, bebê abstrato. Mas é um bebê abstrato, não é um bebê bebê. É um bebê, ele começa o bebê, vai engatinhando. Ah, tem. Jogaram Dante's Inferno? Tem uns bebezinhos que. Mas é um bebê infernal. Não, na verdade, é um background triste dos bichinhos. São bebês que morreram antes de serem batizados. Aí é por isso que eles foram pro inferno. Mas aí você tem a opção de salvar a alma dos bebezinhos ou matar todo mundo. Mas já muito trabalho. É que nem no Bioshock. No Bioshock também tem isso. Não, então é isso que eu ia falar do Bioshock. É isso que eu estou tentando falar. É, esse Deus católico é muito babaquinha, né, cara? Se batizar e oferecer a alma da criança pra mim, vai pro céu. Se não der pra batizar, foda-se. Vai pro inferno. Ou seja, o restante não, então, dentro do contexto do jogo, são almas condenadas, entendeu? Não é, é muito, bebê inocente. Muito Velho Testamento isso, né, cara? É bebê do mal, né, cara? Bebê que matou insetinho. Bebê do mal, aí pode. É, cara, é um jogo baseado no Divina Comédia. É altamente católico isso, né? Velho Testamento. É isso. Aí, no Bioshock, você tem, pra você conseguir o Adam, você tem que ceifar as Little Sisters, né? Ou ceifar as Little Sisters é o enfiar a mão na barriga delas e arrancar o bicho lá de dentro. Só que na hora que, se você decide ceifar, na hora que vai passar essa cena, a tela fica preta, você não vê nada, você só ouve... Hã? Caraca, Bebs, aí, você mudou completamente o jogo pra mim. Eu achava que se você ou você purificava as crianças, ou você chupava a energia delas até elas vierem minhocas. Não. Eu também achava isso. Ele arranca a minhoca de dentro, na verdade. Cara, o jogo tá muito menos legal agora. Outros jogos que tem matança de criança também, o Binding of Isaac tem. Como é que você joga com uma criança? Então, criança contra criança é. Aí, né? Tudo bem, aí vale. Ah, mas o Binding of Isaac é que ele é abstrato também. É que nem você falando de judeu. Você é judeu, você pode. É, eu sou judeu. E o Limbo também. O Limbo tem. É verdade, Limbo. Mas Limbo é muito discreto e meio censurado, assim. Tudo bem, mas tem. E o Heavy Rain? O Heavy Rain é sobre um assassino de crianças. É verdade. Mas não tem nenhuma cena de morte de criança. Não, as crianças mortas ali no chão, quando você vai verificar, pra poder apurar as coisas também, e o menininho quando quase morre afogado. E The Sims, né, cara? The Sims morre muita criança, cara. Ah, eu já matei 3 vezes uns filhos meus afogados na piscina pra eu tirar a escada. No The Sims tem dois jeitos. Tem dois jeitos de matar. Tem o jeito rápido e o jeito de torturar. O jeito rápido é você bota na piscina e tira a escada. Pronto. O segundo jeito é você bota no banheiro e tira a porta. Pô, isso é clássico. Let the game begin. Não, que me disse que a babá dela sequestrou o bebê. Moleque, não importa o que o seu personagem queira fazer. Se ele tá com fome, se ele tá com saudade de alguém, se ele tá entediado, ele só vai poder cagar, moleque. Só pode. Cagar, então ele vai cagar até a morte. Eu perdi meu filho uma vez. Cagando? Aí, eu tive que vender a porta de casa pra poder comprar algumas coisas, porque eu não tinha. Caralho, olha a que ponto chegamos da miséria no nosso país, né, cara? Eu tive que vender a porta. Era de madeira condensada. Ah, tem um outro do negócio do bebê também. Eu botei o berço do lado do fogão, ó, queimou a porcaria do berço. Era um puxadinho, era tão pequeno que o berço do lado do fogão. Não, mas eu tinha uma piscina linda, era a maior piscina da vida. Agora que eu parei pra pensar, cara, The Sims é um jogo que tem claramente diferença com criança, porque você pode tacar fogo no berçário com a criança lá dentro, a criança queima até a morte. The Sims ganhou um dos jogos mais violentos aqui na nossa lista, velho. Cara, vocês não perceberam a ideia genial que vocês tiveram, cara, fazer uma edição de jogos mortais de The Sims, e que você engendra uma trap bolada, alguma coisa muito mortal, e você bota os personagens lá, os personagens têm que resolver o problema. Aí você só fala live or die. Mas acho que só dá pra fazer isso nos mais antigos, porque os mais recentes eles tiraram essas paradas, porque justamente as pessoas estavam fazendo muito isso. Pois é. O Deus Ex também, né, o Rebeca? Não tem muito... Vive tendo criancinha morrendo também, né? Hã? Ah, foi... É isso. Foi mal, porque eu fui vendo na rota aqui, me desculpa. Ela não se importa. Deus Ex também tem muito disso, de criança morrendo. Metal Gear também tem. Agora, a Rebeca tem só gosta... criança morrendo da onde? Rebeca só gosta de jogo criança morre, cara. Porra, no 3 lá, no Metal Gear, toda hora morre criança naquela porra, naquela guerra. Ah, no Deus Ex morre criança? Criança? Criança? Criança? Eu não lembro dessas crianças, não. Morre criança no Deus Ex. Cara, o primeiro tanto Deus Ex... Tanto no Deus Ex quanto no... Ah, tá falando o primeiro, Deus Ex? É, o primeiro, Revolution. Pelo menos, morre criança. Não, joguei. Deixa eu escrever aqui no Twitter. O tema do próximo podcast vai ser... Rapidinho. Deixa eu só escrever aqui no Twitter. O tema do próximo podcast vai ser sobre morte de crianças. Morte de crianças. Pode continuar. Mortalidade infantil. Como é. Isso. Crianças que morrem antes do final da primeira fase entram na taxa de mortalidade infantil. Por favor, Beb, continue. Não, mas então, aí, ou seja, porque, assim, o... Boa noite. É porque eu viajei, eu tô pensando aqui, como é que é slug em português mesmo? Lesma. Lesma, foi mal. Não, é porque eu tô pensando em metal slug e não sei o que slug e esqueci a palavra. Você queria falar lesma do metal? Então, a lesma do metal, a lesma do Adam, ela fica alojada no estômago das Little Sisters. Então, a cena dá a entender que pra poder arrancar ele de lá, tu enfia a mão na barriga delas e tira, né? Claro que não, ele bate nas costas e ela vomita, né? É um remédio verme menos convencional, né? É um baixante. É uma cena que ela é muito violenta, mas o fato de na hora não mostrada a tela ficar preta ameniza essa violência. Eu acho isso ruim, porque aí você sai matando as criancinhas e foda-se. Se você aparecesse, você enfiando a mão na barriga da criança e arrancando a minhoca, eu ia ficar muito mais bolado de matar então, a criança. Então, mas o que eu tô falando, quando o jogo ele apresenta algum artifício que mascara aquela cena, algum artifício psicológico, você lida melhor com aquela violência. Tá lendo que tem um recurso muito usado, que é colocar assim, esses inimigos, os inimigos comuns dos jogos, que você mata direto, eles geralmente quando são humanos, geralmente colocam máscara, colocam alguma coisa, isso, né, pra desumanizar, pra você não sentir que você tá humilhando um monte de gente, né? Exatamente. Que nem Carmageddon Zombie Edition. Carmageddon Zombie, é. Né? Pô, imagina se Left 4 Dead, na verdade, fossem pessoas revoltadas, é você contra uma sociedade revoltada. Só pessoas. Dia de fúria aqui. Não, é o que eu ia falar. Por que jogos de zumbi fazem tanto sucesso? Porque você não sente culpa na consciência, você não sente culpa nenhuma de matar hordas e hordas de zumbi. Caraca. Já se fosse multidões de pessoas, talvez não, você ia se sentir culpado ou ia se sentir mal. Você sabe que zumbis nada mais são do que pessoas com uma doença, né? Não, pessoas que podem matar. São pessoas que você pode matar. Mas por elas serem ex-pessoas, porque na verdade elas estão mortas, foram revividas, você não se sente tão mal. Tem mais nada delas lá. Mas então, rapidinho, aí eu ia falar do outro extremo, que eu tava jogando, que eu comprei há pouco tempo, o Silent Hill Downpour. Só que eu não sei se eu posso falar isso, não sei se é um spoiler, mas na verdade é a primeira cena do jogo, então acho que não é spoiler, né? Não, pode falar. Então, você começa o jogo, o Murphy, ele tá lá na penitenciária, e aí ele quer se vingar de um outro cara, um outro preso lá, por algum motivo que eu não vou falar, porque aí sim é spoiler. E aí o guardinha ajuda ele, tranca o chuveiro, o cara tá lá tomando banho, é um gordinho loirinho, tá lá de toalha tomando banho, o guarda, que é seu camarada, tranca o chuveiro, deixa um facão no banco lá pra você de presente e deixa você matar o cara, pra você se vingar de alguma coisa. E aí, nessa, porque o Silent Hill, isso foi muito contrastante com o resto da série Silent Hill, porque a violência em Silent Hill, ela é muito sutil e indireta, muito subjetiva nos outros jogos. jogos. E japonesa. Você, apesar de às vezes você ter protagonistas que fizeram coisas horríveis no passado, não sei o que, você vai descobrindo isso de uma maneira indireta e subjetiva, você nunca vê. E no Downpour, logo na primeira cena do jogo, ele te coloca no controle. Então você tem que pegar o facão e você tem que espancar o outro preso até matar. E aí o cara tá lá no chuveiro correndo e pedindo, não, por favor, ele bate na porta e você tá lá com o facão, você controlando o Murphy, dando facão usada nele, batendo nele até ele morrer. E você tem como não dar facão usada? Não, você tem que, pra você continuar o jogo, você tem que espancar ele até a cena acabar. Forte, hein? Forte. É muito forte. E aí até você tem que, antes também dele sair do chuveiro e você começar a fazer isso, aí você tem que abrir os chuveiros bem quentes pra sair vapor e o vapor fala. Só psicose, então, na parada. Né? É muito. Pro vapor embaçar as câmeras, sabe? Pra ninguém ver. Então, é muito violento. E por mais que você seja uma pessoa como eu, que adora jogos de horror e que é acostumada com esse tipo de coisa, você se sente meio mal, saca? Você fica procurando. Claro. Bom, não sei. Algumas pessoas mais psicóticas, psicopatas, talvez não. Viviane, o que você acha desse tipo de cena? Você só tem a faca pra poder matar o cara? Poxa. Não, tem um machado. Dá pra pegar o banco, não? Dá na cabeça dele? Vai chutar a cabeça dele? Eu fiquei com pena. Mas eu fiquei procurando um jeito de sair, sabe? De abrir a porta, de tá bom, já te bati, pode ir embora. Mas não, você tem que matar isso, o cara. Pode ir embora, ele volta lá, três negão enorme, vai mata você depois. Pô, começou, termina o serviço. Olha só como é que é o aspecto do jogo, como o recurso da violência é utilizado nesse Silent Hill. A ideia é você mostrar o interior do personagem, né? Mostrar como o personagem tem eco, é gigante, é puro. E como ele é usado também pra mostrar personagem em outros jogos. Por exemplo, God of War 3. God of War 3, você é o Kratos. Na verdade, eu não gosto de chamar de Kratos, porque Kratos não é o suficiente pra descrever o personagem. Ele é o... Até porque o nome é Kratos, né? Não é Kratos. É. Ele é o motherfucking Kratos, entendeu? Ele é o cara que não só bate, mas ele estripa, ele descalpa, ele arranca os tripas com osso e bate no cara com o próprio... Impala. Então, tem uma cena no começo do God of War 3 que você derrotou Poseidon. Isso não é spoiler, porque também é uma cena no começo do jogo. E depois que você derrota ele, ele tá tudo fugido no chão. Ah, oh, você, seu puto, você me derrotou. E você, derrotei, caralho, vem cá, seu filho da puta. Pega ele pela cabeça e começa a socar. Soca, soca, soca. Ai. E você começa a apertar o botão, moleque, pra socar. E você soca a cara dele, soca ele, tá só bagaço lá. Aí você, soquei o filho da puta. Aí você vai ser o Kratos full. Você aperta os dois botões do analógico como se você enfiasse o dedão no olho dele. Ai, é horrível essa cena. Tá, mata. É linda essa cena. Não, eu... Delícia. No God of War 2 também, agora eu não lembro se é no 1 ou no 2, que aí ele tem que matar os tradutores do templo de Laqueses, acho que era Laqueses. Aí ele tem que enfiar a cara do tradutor no livro, aí pá, é a cara do cara amassada. Na verdade, ele precisava do sangue do cara, eu acho que ele não precisava necessariamente enfiar a cara dele lá, mas ele... Ah, é verdade, ele precisava Kratos do sangue pra ativar o mecanismo lá, sei lá, né? Ele deu jeito próprio dele de fazer as coisas, né? Pois é. Se você precisa de queijo ralado, por que você vai comprar o queijo já ralado, se você pode ralar o queijo, né? Exato. Ele vai bem por esse princípio. Em vez de você pedir, me dá um pouquinho do seu sangue pra ativar, não, ele vai lá e... Cara, filha da puta. Ele podia fazer um cortezinho no dedo do cara, né? Sei lá. Podia fazer várias não, coisas. Ele tem que amassar a cara do cara no livro. Vivi, você consegue imaginar o Kratos segurando a mão de alguém e fazendo um cortezinho no dedo pra pegar um pouco de sangue? Olha, cara, eu particularmente, eu sou uma das, acredito eu, das raríssimas pessoas que não é muito fã de God of War. Olha só. Mas não, eu não gosto muito, não. É muito light. Não, mas é uma questão de afinidade mesmo, eu não fui muito com a cara, entendeu? Mas assim, com certeza o Kratos, ou Kratos, ou whatever. Kratos. Kratos, vai. Parabéns, cara. Tá que pariu. Com certeza ele não é um personagem que, se fosse montar uma ficha de RPG pra ele, ele não teria nenhum ponto. Ele teria pontos negativos em diplomacia, carisma, ou speech, ou qualquer coisa do tipo. É, pois é, né? Ele fala com as mãos, literalmente. Então, obviamente, que ele jamais iria pedir: você, por favor, poderia me dar um pouquinho do seu sangue? Porque eu preciso pra poder ativar alguma coisa. E aí, se o cara, né, falou assim: olha, não tô afim, não. Porra. Não tô afim, não. Então, e aí, o que você vai fazer, branquelão? Pô. Não, mas se bem que eu lembrei que nessa cena, na verdade, antes dele começar a enfiar a cara do cara no livro, ele não sabia que precisava do sangue pra completar o ritual. Ah, é porque ele legal. Fica puto com o cara e, ah, filho da puta. Ah, é verdade, ele fala, abre a porra do negócio, abre a porra do negócio. O cara não aí abre, depois ele mete que o sangue jorra e o negócio começa a funcionar, é que ele se liga. É verdade, esse, é verdade. Esse é um exemplo de violência gratuita no jogo, que tem um quick time event pra você empurrar a cabeça do cara no livro. O cara isso, é uma porra exatamente. Do velho tradutor, cara. Vai ter que fazer força pra enfiar a cara do cara no livro. É a porra do Kratos, pega, pronto, enfiou a cara do cara no livro, acabou. Mas eu acho que... Desce um espirro na cara do velho e ia descarnar a cara dele, já pra ficar é. Um esqueleto. Mas Fatality. Eu acho que God of War é um sucesso que ele é pelo personagem violento Kratos e por todas as barbaridades que você pode fazer com ele. Por você chegar depois e dar uma dedada no olho do Poseidon, matar ele, fuder todos os deuses, fuder as deusas também, a Afrodite, fuder ela e outras coisas. Eu acho que vários jogos, eles ficam famosos e ganham muito mais visão no mercado quando ele tem uma violência muito aproveitada. Por exemplo, Mortal Kombat. O que seria Mortal Kombat sem Fatality? Não seria absolutamente nada. Não seria nada. Ele é um jogo de luta divertido, mas... Já não é muita coisa com Fatality, né, cara? Sem Fatality é complicado. Exato. Quando eu vi nego usando Mortal Kombat na Evo e no final não dando Fatality, eu falei, ah, vai se fuder que isso não é campeonato de Mortal Kombat, né? Porra. Não, é o diferencial do Mortal Kombat pros outros jogos de luta é justamente essa violência excessiva. Tanto que até hoje não se tem um crossover com Mortal Kombat decente com outro jogo, porque, por exemplo, engraçado que eu até cheguei a falar isso com o Yoshinori Ono na Brasil Game Show, se poderia um dia ver um crossover entre Mortal Kombat e Street Fighter, que seria o crossover épico, né? Uhum. Porque, pelo amor de Deus, né? Street Fighter vs Tekken? Pô, Tekken? Não. Isso mamilos. É muito mamilos isso, mas... Mamilos. É, mas enfim. Mas desde criança, viu, o que a gente falava é, quero ver Mortal Kombat vs Street Fighter. Com certeza, isso é o sonho de todo mundo, mas aí entra aquela questão o seguinte, foi até que o Ono falou. A questão é, isso seria ótimo, mas a gente tem que ver a situação, por exemplo, quem é fã, por exemplo, do Ken, do Ryu, da Chun-Li, provavelmente não vai gostar de ver eles escarnados, estripados e whatever. Mas em compensação... Não, e nem eles dando fatality. Eu duvido que a famosada ia gostar de vê-los matando os outros. Faz uma história que, na verdade, é um avatar deles, que eles estão usando pra jogar um jogo do Mortal Kombat, entendeu? Foi exatamente a desculpa do Smash Brothers. No Smash Brothers, pra ele não botar os personagens da Nintendo caindo na porrada e se matando, na verdade, são bonequinhos que estão caindo na porrada ali, que são bonequinhos que a mãozona brinca com eles. Pronto. Em compensação, Mortal Kombat tem mulheres com pouquíssima roupa. Inclusive, você arruma a roupa da Milena que ela tá pelada. E o fã da Chun-Li, claramente, gostaria de vê-la nesse aspecto. Na verdade, eu gostaria de saber onde que ela compra aquele sutiã overpower que ela usa pra lutar, porque ela sacode, pula, vai pra frente, vai pra trás e o negócio não sai. Gente, isso é épico! Não, mas depende da Chun-Li também. Tem a Chun-Li Super Tits e tem a Chun-Li Tava de Passar. Não, esse negócio da Chun-Li, uma amiga minha que tem essa peculiaridade fala que a questão é você usar duas daquelas camisas top que a mulher usa de ginástica, bota sutiã, bota duas camisas daquela, aí comprime e não e você não respira, né? É, deve ser muito confortável. Tudo na vida, Viviane, tem solução, mas também tem consequência. Quando eles fizeram o crossover DC versus Mortal Kombat, ficou uma merda. Por quê? Porque eles não queriam botar os heróis da DC, não queriam botar o Super-Homem fazendo um Fatality. Ou tomando Fatality, né? Não, ele pode tomar. O Super-Homem toma Fatality. O que ele não faz é mandar Fatality. Ele manda um Heroic Brutality. Isso é. Nome excelente. E aí, né? tudo bem. Não, mas o Heroic Brutality é tipo um Fatality broxado, tá ligado? É tipo um, eu vou só te bater bastante. Pronto. Em vez de você estripar o cara, explodir, arrancar a espinha dele, você dava muitos socos. Pronto. Heroic Brutality. Gente, e nada irá se comparar ao Brutality do Mortal Kombat mesmo, que era aquela monte de botão que você tinha que apertar, você ia batendo e de repente o cara explodia. Em milhares de fêmurs. E osso pra tudo que é lado, cara. É muito fêmur, né, cara? Cada personagem tem fêmur. O personagem era montado um Lego à base de fêmur, porque não é possível. Mas isso, é porque a DC é gay. Se fosse a Marvel, ó, fazia isso aí logo. Caralho. Aí, na moral, relembrar do Brutality do Ultimate Mortal Kombat 3 me deixou empolgado. Puta que pariu, eu quero matar alguém. Vai se fuder. Ao mesmo mesmo tempo que Mortal Kombat é um jogo que ficou muito famoso pela sua violência e deu muito certo, eu conheço um jogo que, na minha opinião, ficou muito famoso pela sua violência, mas o jogo é um lixo. É um lixo. Eu até me diverti um pouco jogando com ele, brinquei, ah, muito legal, legal. Mas depois, tipo, sei lá, uma hora, duas horas de jogo, eu tava, tá bom, valeu, galera, abraço, até semana que vem. É, que é o Mad World do Nintendo Wii. Vocês jogaram esse jogo? Alguém aqui? Eu não jogo nada pra Wii. Eu não joguei, mas eu li muito sobre, serve? Exato, serve. O Mad World é o seguinte, é um jogo preto e branco, em que a única cor que você vê no jogo... Caralho, é um jogo preto e branco, é isso, é um jogo preto e branco. É um jogo preto e branco. A única cor que você vê é o preto e as escalas de cinza. E o sangue vermelho. Quando é sangue, você também vê as onomatopeias amarelas. Você vê... O jogo é preto e branco e a única cor que você vê é o vermelho que você faz splatter do sangue. Então ele não é preto e branco. Você não deixa terminar de falar, né? Tá bom, ele... Se dá o cu, aí é foda. Tem as cores de City. Pronto, preto, branco e vermelho. É São Paulo. E tem aí ele vai falar, não, tem amarelo, da onomatopeia. Cara, vamos assistir o jogo melhor. É Sin City e você é o Marvel. Você sai pra ir matando todo mundo. Eu sou o mestre Splinter. Peraí que eu vou dar o cu rapidinho. Cara, é muito copo do Marvel. Olha só, o problema desse jogo é que, assim, você tem uma serra elétrica no lugar da mão direita, moleque. Você pode pegar as pessoas e empalar nos postes de luz. Fala, caralho, que irado isso, moleque. Um jogo do Wii, enquanto eu tiro meu cartucho de Mario Galaxy 2, boto meu Mad World e estripo pessoas com uma mão de serra elétrica. Caralho, oh, irado. Depois de duas horas jogando o jogo, você, tá bom, já entendi que eu posso pegar a cabeça da pessoa e esfregar no trem, cara. E agora, o que eu faço nesse jogo? É só isso, sabe? O jogo é não, só... Não, espera aí, peraí. E God of War? God of War é diferente. Muito diferente. Só, você só aperta quadrado. A única coisa que varia são as boss fights. Eu imagino que o Mad World também. Estoura o dedo naqueles quick time events. É. Ah, sim. God of War é bem limitado no aspecto de recursos. Gente, pra você abrir uma porta, você tem que esmigalhar o dedo do negócio no God of War 1 pra poder se puxar a porta. Toda vez que eu tinha que entrar num lugar e sair do outro, eu, ai, sério que eu tenho que voltar pra esse lugar? Vamos lá, a portinha, aí abria. Mas tem aquelas que o Kratos levanta também, que ele fala, aí levanta a porta. Mete a porra do pé na porta, quebra, acabou o problema, não precisa ficar mais abrindo. O cara é o Kratos, cacete, o cara mata um deus, não pode abrir uma porta. Ou pode fazer que nem Devil May Cry. Olha só, as portas estão magicamente fechadas, elas só abrem depois que você matar todo mundo. Aí aparece, monstros. Mas assim, o que eu tô dando a opinião de quem nunca jogou Mad World, mas a proposta de Mad World, que eu acho maneiro, é que você é incentivado a assassinar as pessoas de várias maneiras diferentes. Você vai ganhando mais pontos se você começar a mandar um freestyle do que se você simplesmente matar as pessoas sempre da mesma maneira, tipo, sim, com a serra elétrica no olho dela, entendeu? Mas chega na terceira fase e você já tá de saco cheio de fazer isso, entendeu? Fala, tá, beleza, história. Mas ele não tem também uns minigames, umas paradas assim, umas intermitências? Cara, eu joguei esse jogo tem um tempo e eu não me lembro, esse jogo não foi tão marcante nesse aspecto. Enfim, mas o God of War nem isso tem, você mata todo mundo do mesmo jeito sempre, você aprende aquele combinho que você se adapta melhor e você fica usando aquilo o jogo todo, praticamente. Embora você tenha algumas magias que você varia um pouco de vez em quando. Mas God of War tem um aspecto também das cutscenes, ele é um jogo muito mais cinematográfico, né? Você se identifica muito mais com o personagem, com o Kratos e alguns... Não, sim, com certeza, mas eu tô falando em termos de mecânicas do jogo em si, de combate. E nesse caso, eu acho que o Mad World, se bobear, até ganha do God of War. Talvez, mas eu acho que você não... Eu não tenho, pelo menos não me passava tanta motivação em continuar e até o final da fase fazer... Era só com matar, certeza, mas, pode te dar mais motivação por causa das cutscenes, por causa dos... Vocês estão atacando os pontos errados, cara. A questão é a seguinte, ele funciona, o inimigo funciona melhor com cores. É isso. Aham, beleza. Eu odeio aquele jogo de que a gente falou de arte, no episódio de Art Games, que você, cara, ficou falando mal, que é o Everyday the Same Dream, né, cara? Você acha melhor o jogo colorido. Eu só falo com quem tem voz direito, entendeu, meu irmão? Então calha a sua boca, sua piranha que não sabe nem falar. É uma delicadeza, né? Making friends. Ah, é delícia. Eu acho que assim, outros jogos também que exploram essa parte da violência, mas acho que de uma forma que assim, fica, você olha, caramba, meio grotesco, não é uma coisa que sua avó vai gostar de ver, entendeu? Mas eu acho que fica bem emprego. Não, a minha avó não gosta, ela tem medo do meu Alduin, da minha estátua que tá aqui, de vez em quando eu chego em casa tem uma florzinha em cima dele, ela bota pra ficar mais bonito. É, pois é, entendeu? Um lacinho, uma coisa linda, né? Daqui a pouco ela amarra uma correntinha e leva pra passear, mas aí... A minha empregada era diferente, minha empregada quando vem fazer faxina aqui no meu quarto, ela deixa sempre um easter egg com os meus bonecos. Por exemplo, agora eu acabei de perceber que o Rock Lee tá cheirando o cangote da Yuna. Outro dia, o Homem-Aranha tava dando uma dedada no Kenny. Pois é. Aí o que acontece? Um outro jogo que tem uma, esse mix de violência exagerada mais dentro do contexto, apesar do jogo não ser lá muito bom, é o The Darkness 2. Que você pode fazer aquele combo das arminhas com os monstrinhos. O The Darkness 2, na minha opinião, ele só não é bom por um motivo. Eu zerei ele numa tarde. Então, tipo, o jogo ele é muito, muito, muito curto e termina com aquela coisa, caraca, por que que acabou? Mas assim, mas o legal é que você ganha pontos por morte violenta, entendeu? Eu particularmente adorei o golpe anaconda, que é um que você enrola o bichinho e atravessa o bicho no corpo do cara. Um que é uma tesoura, cada monstrinho pega pra uma perna e cada um puxa pra um lado, rasga o cara no meio, entendeu? Então é muito violento, sim, mas é uma coisa que o jogo te bonifica por ser violento, pra você ser violento, e tá dentro do contexto. São demônios que estão dentro de você, motherfucker. Não tem como ele ser bonzinho. Então acho que tudo é questão do contexto também. Como Demon aquele... Souls, né? Demon Souls e Dark Souls são os jogos assim, mais eu vou foder com a tua vida que eu já joguei na minha vida. Porque, sério, eu feliz Dark Souls, eu joguei aquele prólogo que parece que você que vai te matar a qualquer momento, que realmente acontece, e achei uma fogueirinha, vou ficar aqui pra me rilar, aquela coisa, e de repente todos os bichos que você passou matando pelo caminho voltam a viver. Só porque você... Ah, por quê? Só pra ferrar com a sua vida ainda mais. Não, se existe jogo pra te punir realmente, é Demon Souls e Dark Souls. Não é qualquer um que consegue jogar... Não, milhares Ninja Gaiden? De pessoas, Ninja Gaiden é outro também. Aquela coisa, oi, eu vou ferrar com a tua vida, seu miserável. Comprou meu jogo, tá fudido. Aliás, Ninja Gaiden é um jogo violento pra caralho. É um ninja, moleque, que pega, tipo, uma facão gigante, degola todo mundo e fala, caralho, peitos pulando, agora degola de novo a gente. Pois é. E são jogos difíceis. São assim, né? Por que não, né? Esse negócio você falou do Darkness, eu tava lembrando, então. Mas é engraçado isso. Sempre, volta naquilo que eu tava falando, sempre que tem um fator atenuante na violência do jogo, ela acaba sendo mais aceitável, né? É um artifício psicológico mesmo. Porque no caso do Darkness, por que que essa violência não fica tão cruel? E por que que a gente não se sente mal? Porque o Jack Estacado, ele tá constantemente lutando contra a dominação do Darkness. Então a gente fica até com pena dele. A gente fala, não, mas tadinho, ele faz essas coisas porque o Darkness fica lá perturbando a mente dele. Ou então ele faz essas coisas porque ele precisa usar os poderes do Darkness pra se defender. Então sempre tem um fator atenuante que faz essa violência não ficar tão cruel. Por fim, parabéns a 2K por fazer Darkness ter sucesso de alguma forma. E como história em quadrinhos, aquilo é uma merda. Eu nunca li o quadrinho. Ah, não é, merda, muito legal, cara. O quadrinho. Não é uma merda. Caraca, cara, porra. Ih, mamilos. Recurso de violência que é muito utilizado em muitos jogos, que ele mascara um pouco a violência e chama ela de violência animada. Por exemplo, Castle Crashers. Ou então, algum desenho do Looney Tunes. Ai, Castle assim. Crashers é muito legal. E é um jogo violento pra caralho. Com certeza, parece que ele é bom. E as pessoas não param pra pensar assim, que tipo, você tá batendo, tirando sangue pra caralho do bicho, burlando ele, explodindo ele. Mas é bonitinho, porque é desenho animado, é Looney Tunes a parada. Recurso da troca de foco. Não, cara, isso não é muito violência, mas qual é o jogo que você monta num viado que tá tendo crise de caganeira e essa tá crise propulsiona ele pra você ir pra frente? É sangrenta, hein? É verdade, o bodezinho tá nadando sangue. E é o que corre mais, aquele. É o que corre mais. Ai, meu Deus. Além disso, quando você salva a princesa, você tem que enfiar porrada em todos os seus amigos. Você tem que sentar o cacete, tacar fogo e foda-se pra depois salvar. E dar um beijo na princesa. Fica, olha, olha só, é muito simples. Além de você salvar a princesa, você tem que disputar com quem tá jogando com você. Quem é que vai pegar a princesa? É, cara. Até porque são quatro jogando. É uma princesa só. A gente pode pensar em métodos não convencionais. É uma princesa por vez. A gente pode pensar em métodos não convencionais de utilização da princesa. Mas chegou o seu acordo... Gangbang da vida, né? É, chegou o seu acordo de que só tem um buraco pra jogo. E aí tem que ser porrada, sacou? E é isso. E quando o jogo não usa violência ou tenta fazer sem violência nenhuma, vocês conseguem se lembrar de jogos que não usam o recurso da violência, assim? Não, pode até não usar em forma de combate, mas, por exemplo, você morre em determinados aspectos e tal. Isso pode até não ser considerado muito o uso da violência no jogo, porque é mal você morrer, é uma consequência de você não passar no desafio, né? Conhecer de estar vivo, né? Por exemplo... Você... Se bem que depende, tem jogo que você não morre. Por exemplo, um jogo que as pessoas falam, ah, não tem violência e tal, pelo contrário, eu acho muito violento, é Portal. Portal é um jogo que, às vezes, você joga um portal no lugar errado, passa no meio das gravitações lá loucas e vai parar num lugar que é pra te esmaga, assim, GG. Não, e a GLaDOS fica jogando na sua cara. A GLaDOS, você... ela é, que você é um merda. É, e que você vai se quebrar todo se você não fizer o negócio certo. Faz e pule. No final, você tem que oprimir a GLaDOS, e bater num robô também é violência. Mas você, claro, porque, pô, um bate robô, no robô, né? Coitado. Você bate, sim, você não joga umas paradas nela, não, lembro você, agora. Você, tipo, portal. Joga portal pra o que ela joga em você cair nela de volta, tipo isso. Ah, então. O que... Mas ela se perdeu, mó vacilo. Mas, por exemplo, quando você tá jogando com os robôs imortais lá no co-op, cara, é incrível como você morre de diversas formas e ela te zoa. E ela fica te zoando. Gente, a piscina de ácido. Olha, mas você gosta mesmo dessa piscina, hein? Isso não é pra você nadar. Será que você não percebeu isso ainda? Não, é legal quando você morre antes de chegar no teste, alguma coisa assim, ela fala, sério? Antes do teste? Putz. Ela joga a sua insignificância na sua cara o tempo inteiro. Sério, o que me motivou a jogar Portal 2, porque eu praticamente, assim, eu não achei os puzzles muito interessantes, e o que me levou até o final foi o Whitley e a GLaDOS. Porque, assim, sério, o jogo, ele é legal, é, mas eu não achei, assim, nada assim, caraca, que fantástico. Se não tivessem eles dois, eu não teria nem terminado, na boba, porque, opa, mais um puzzle. O especial do jogo tá no som, né? A coisa mais legal que a GLaDOS fala no Portal 2 é logo no começo do jogo, que ela diz: assim como o Albert Einstein e seu primo Terry, a história só vai lembrar de um de vocês dois. É. Não, e a parte dela na batata é uma das melhores. Bert! É uma coisa assim, aí ela falou: a minha vida era muito feliz, né, antes de conhecer você. Ninguém me matava, me botava uma batata, me dava de alimento de batata. Aí eu tenho que chorar, you dangerous. Eu sou uma batata. Vocês acham que o jogo pode ser muito bom sem usar violência? Claro. Por favor. Pode. E como ele pode ser bom? Aonde ele tem que trabalhar pra ele ser bom sem usar violência? Puzzle. Não tem outro uma jeito. Saída. Não, eu tô falando uma das saídas só. Não, você pode fazer um platformer sem precisar de violência. De repente, na hora que você vai morrer, aparece uma nuvenzinha que te salva. Ou fazer aquela cagada que eles fizeram com o Príncipe da Pérsia, que você nunca morre. Você cai e aquela mulher vai lá e te salva de novo. A Élica. É muito bom. É assim, mas também, o combate nesse jogo do Príncipe da Pérsia é horrível. Eu adoro. É horrível. É horrível porque horrível. Você não leva dano o tempo inteiro. Você tem que encher um mirror lá da vida pra poder dar um golpe efetivo. Aí você erra o golpe, vai lá, a mulher te salva de novo. É um saco esse jogo. Você não, e também, pode. Quando você entra em modo de combate, é super limitado, né? É. Você fica preso na arenazinha, você não pode pular, não pode ficar de costas pro inimigo. Você só pode dar os golpes previamente combinados. Você tem que acertar aquela combinação. Você não pode inovar em absolutamente nada. É o filme, né? Pra é muito ruim, é. Quase isso. O roteiro. Não, questão... tipo, eu não acho um jogo violento praticamente, né? Você não morre, tu não toma dano, então... Isso e os caras que você bate são sombras. A questão do jogo de videogame é que ele geralmente é uma atividade interativa que envolve resolução de algum obstáculo, superação de algum obstáculo. Você tem um jogo de beat'em up ou jogo de ação em geral, o obstáculo mais simples é você botar um thug que você tem que ultrapassar. Ele quer enfiar a porrada em você e você enfiar a porrada nele. Streets of Rage é assim que funciona muito bem. Agora, o obstáculo não precisa ser necessariamente um personagem antagônico, ele pode ser uma situação antagônica. O Little Big Planet, por exemplo, é que é puzzle também, foda-se, mas é um monte de coisinha lá que você até morre no jogo se você cai num buraco, por exemplo. Pô, mas tem umas violências nesse jogo, cara, que tem umas horas que você morre e fica meio assim constrangido, e você lembra da frase que o narrador falou no começo do jogo: não se preocupe, bonequinhos de pano não sentem dor. Não sentem dor, exatamente. Bonequinhos de pano não sentem dor. E é resolução de situações antagônicas, né, em vez de personagens antagônicos. E você não precisa de combate, você não precisa de conflito. Ou e o seu tem conflito... jogo que é violento sem combate. Exatamente. Caraca, aí, por exemplo. Profundo, hein? Eu tenho dois, hã? Profundo. O que, Vives, que você falou? Profundo isso. Ah. Não, tem dois exemplos. Por exemplo, tem o Silent Hill Shattered Memories, isso. Que você não tem combate nenhum no jogo. Tem, você mas só... tem violência, né? Porque os... Mas é muito violento, assim. Não, nem tanto. Comparado com os outros, não é tanto, mas não deixa de ser uma violência. Porque quando você tem que fugir dos, entre aspas, monstrinhos de gelo, mas quando eles pegam, aí eles ficam agarrados em você e não soltam de jeito nenhum e quem me ouve. E o outro que eu ia dar o exemplo é o Amnesia The Dark Descent, que eu vou falar amnésia mesmo. Ai, gente, esse jogo é muito tenso, puta que pariu. Esse jogo é muito bom. É muito rato tenso. Borrachudo. Olha esse rato com borrachudo. Não, esse é o Fear. Esse é o... Não, esse é o Fear. É muito melhor, então. O Amnésia é o Fear. Não, mas o Fear tem combate, o Amnésia não. É, o Amnésia é o do cara se cagando, jogando, né? Isso. Só tem a porra de uma lanterna, cara. É, mas... O Amnésia, você não pode... Você tem que sempre se esconder e sempre fugir, porque senão a sua barra de sanidade decai e aí você se ferra. Só que, apesar de você não combater ninguém, o jogo é muito violento, o jogo é muito psicologicamente violento, sabe? E à medida que você vai avançando no jogo, você vai descobrindo coisas, até coisas do seu protagonista, que você fica boladão, sabe? Fica, caramba, eu não posso falar porque senão é spoiler. Survivor horror, né? Situações e cenários e memes aos quais você é exposto, que apresentam coisas cruéis, assim, sabe? E aí você fica, tipo, duvidando de você mesmo, duvidando do seu Deus, mas o jogo não combate nenhum. Violência não é um negócio que se apresenta só de forma física. Violência é uma coisa que te agrida enquanto cidadão ou enquanto ser humano, é violento. Pois Viviane, é. O funk da Valesca Popozuda com Catra. Puta que o pariu. Puta que o pariu. Puta que o pariu. Ai, cara chato, vai se perder. A intimidade apareceu. Violência, tá vendo? É a violência. Isso é violência, isso é violência. Violência. Você tem uma situação de violência. Então a violência se apresenta de várias formas que não a física, né? Se você for na central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, 2 da manhã, 3 da manhã, pra pegar um ônibus, você vai ver várias formas de violência que não envolvem contato físico, mas que te agridem enquanto cidadão de formas inimagináveis. Eu não quero nem perguntar. Eu acho que um jogo, quando ele tenta escapar muito dessa perspectiva de luta, né, combate, violência, ele parte para um lado mais artístico, né? Como a gente pôde falar no Art Games, existem muitos jogos artísticos que não tem nenhuma troca de violência. Porra. Não, é que ele parta pra parte artística. Alguns, mais artístico, porque eu falei, alguns, a maioria deles, lá, parte pra esse lado. Mas eu acho que não. Eu não acho que é a maioria, não. Tá, tudo bem, cara, não importa a quantidade. Mas não é que uma coisa, as duas coisas não são causais necessariamente. Eu acho que alguns deles partem pro lado mais artístico e fazem jogos um pouco mais diferenciados, como por exemplo Journey ou But That Was Yesterday e outros jogos que a gente chegou a comentar no podcast de arte. Não que você não vá fazer um jogo arte com violência, por exemplo, o You Only Live Once, que você só morre uma vez e o jogo te mostra pra sempre que você morreu, é um jogo que tem violência. Inclusive quando você morre, o nego faz mó drama, caralho, ele morreu, ele caiu e a fratura exposta na coluna dele ficou toda fodida. Aí ele, o caralho. Mas não são só desses tipos de fugida que você dá. Por exemplo, jogos musicais, Guitar Hero, Just Dance, são jogos bem divertidos e não tem nenhum pingo de violência. Cara, jogos de simulação. Você tem SimCity, tem Zoo Tycoon. Do Roller Coaster Tycoon é um jogo violento pra caralho, Mac. Eu sempre tiro o trilho, cara, exatamente, pra ver o que acontece. Eu fiz aquela montanha russa que você vai vertical. A montanha russa que sobe vertical e depois cai, eu botei velocidade máxima. Mas aí que tá. O jogo não é violento, cara. Você que é violento. Ah, mas tem violência no jogo. Ah, mas não, você tem violência. Tem alguns jogos em que você faz... Aliás, a violência do jogo diz mais sobre você do que sobre o jogo em si. Preciso ligar pro meu terapeuta. Que eu tava lembrando, por exemplo, na série Metal Gear Solid, você pode ir totalmente stealth. Você não precisa matar ninguém nem ser violento com ninguém. Você pode Deus só Ex, atirar... Deus Ex. Ex. Você pode usar só armas debilitadoras. Isso, necessariamente matar ninguém. Mas nos chefes você luta, né? Nos chefes você luta. Já no Metal Gear Solid, não. Muitos chefes, tem muitos chefes que você não precisa nem matar. Então, se você é um... Debilitador até apagar e tudo bem. No Metal Gear 1 tem algum chefe que dá pra passar sem matar? Quê? No Metal Gear 1? Ai, peraí. Dá pra passar de algum chefe sem matar? Não, né? Ixi, agora eu não tô lembrando. Dá, né? A Wolf. Não, que isso? Que tem que tomar diazepam pra tirar nela, pô. É. Tem que matar todo mundo. É, não. Acho que não. É, mata todo mundo. Eu esqueci. Ah, mas eles eram todos maus. Eles eram todos maus. Mas nos outros não. Nos outros tem uns chefes que você pode passar sem matar. E por último, fui pensar, não, de repente jogos de corrida não tem violência. Eu lembrei de Mario Kart. Carmageddon? Oi? Mas Carmageddon não é corrida. Carmageddon é um jogo de atropelamento. Não, é diferente. Mario Kart não é violento? É, jogo de corrida é violento porque acidentes automobilísticos matam muitas pessoas. Sabe por que qualquer jogo de corrida é violento? Porque eu sempre tento de capotar o cara que tá jogando comigo pra dar pista. Então, jogo de corrida, pô, eu fazia isso no Need for Speed Underground, era ótimo. Você ia empurrando o cara até a mureta. Aí o cara dava de chifre na mureta, capotava umas 500 vezes, acabou. Então, jogo de corrida pode ser violento, sim. É só você fechar o cara. Concordo, o que eu falei, Bebs, naquela hora que eu falei, pô, eu tava pensando que jogos de corrida não eram violentos, mas aí eu lembrei de Mario Kart. Ah, sim, é. Pois é, tipo, joga um casco pra fazer o carro do seu amigo rodar, se isso não for violento. Explodir, né, aquela coisa. Jogar uma banana pra ele rodar, um negocinho pra ele ficar pequenininho e tu passar por cima. Violência está na essência do ser humano, cara. É impossível. Não, eu tava pensando em puzzle games, mas aí eu lembrei que puzzle games também são violentos. Por exemplo, o Bomberman. Bomberman tem que explodir a galera. É verdade. Tem o Trine também, né? Já jogaram Trine? Já. Trine, ele tem aquela violênciazinha aí, que é quando o carinha tem que lutar com os bichinhos lá. Mas fora isso, por mais que às vezes você morra ainda no espeto ou uma labareda queimando você, aquela coisa, mas não é nada muito grotesco. O cara simplesmente cai e desaparece, entendeu? Não é nada muito grotesco. Não, cara, olha só. A violência é tão inerte ao ser humano que lembro que um mês passado faltou luz lá no, na FRJ. Aí a gente tava se fazendo, não podia trabalhar, que tava sem luz, foi jogar pega-vareta. Aí um dos moleques tava uma hora, ficou puto, pegou a mesa e virou a porra da mesa. Porra, não quero mais com essa porra, não! Virou a violência, tá em toda parte do ser humano. Caralho, o maluco virou a mesa por causa de pega-vareta. Ficou puto com pega-vareta. Esse maluco tem muito problema de anger management, tá ligado? É. Depois eu te falo quem foi. Mas, cara, eu acho que os puzzles são muito violentos. Inclusive, o puzzle mais violento de todos é o xadrez, né, cara? É verdade. Você precisa na narrativa embutida, é tipo, beleza, minha rainha comeu seu peão. Ela tipo... Oi! A sua rainha, você descobriu. Pior é, o meu cavalo comeu a sua rainha. Isso? Minha rainha era a Mônica Matos. Chicholina e seu Bonnie, né? Aquela coisa básica. Podcast. Eu gosto de jogos violentos. Esse menino não tá puro, não. Mas diga-me, Vivi, depois de todo o nosso papo hoje, de todo o nosso aconchego violento nesse episódio, me diga, violência é um fator importantíssimo nos jogos ou não? Por favor, não responda só assim. Eu não ia falar só assim, não, seu não, chato. É porque a galera tá com mania de fazer isso agora no final dos nossos programas. Eu faço a pergunta e a pessoa é assim. Não, não é a primeira vez que eu tô participando, né? Então, sei lá. Olha, eu acho que a violência contextualizada, ela pode sim agregar bastante conteúdo à narrativa do jogo. Mas tudo tem que ter seu contexto. É aquela coisa como a gente tava falando. Não tem sentido, mesmo eu achando que ficaria muito legal, tacar uma bola de fogo numa tartaruga do mar e a bichinha agonizar até a morte, caindo a pele, aparecendo os ossos e se desfacelando pelo chão. Caralho, façam isso, por favor, vai ser muito maneiro. A Vivi tava sonhando com isso enquanto falava. Nossa, com certeza, tava vendo assim, a bichinha... meu tema, Barney! Mas infelizmente isso não é possível, até porque a Nintendo jamais iria permitir algo do tipo. Então, dependendo do contexto, a violência pode ser sim empregada. E antes que xiitas falem alguma coisa, quando algum tipo de violência é colocada dentro do jogo, está especificado no jogo, na caixinha, ou em qualquer lugar, ou no trailer. Então, se você está comprando, se você está deixando o seu filho jogar, a culpa é sua, não é de quem desenvolveu. Exatamente. E se você é xiita, você jamais reclamaria disso, porque pode ser um trailer pro seu filho ser um homem bomba no futuro. Exatamente, perfeito. Então, Vivi, da onde você é e o que você faz? Faça seus milhões de jabás. Opa, bom. Eu sou de Niterói. Pois é, aqui no Rio, né? Carioca também, né? Mão chatinho básico. É uma das editoras do Girls of War com a minha filha Pepsi, lá de Brasília. Olha só. Sua filha tá muito bem educada, muito pouco violenta. É. Poxa vida, é que ela conviveu menos com a mãe, né? Foi até um tempo que ela passou no exílio. Ah, quer dizer, com os amiguinhos em Brasília. Enfim. Eu sou jornalista, né? Redatora web, aquela coisa da vida. Jogo videogame desde os, deixa eu ver, 7 anos por aí. Isso, com meu Atari, sim, adorava jogar Frostbite. Na verdade, minha mãe era melhor do que eu nisso. Tatou a Vivi. Quê? Entregou a idade. Entregou a idade. Não, né? Não tem problema de falar isso, não. Eu tenho 29 anos, tranquilaça, entendeu? Peças originais. Entendeu? Peças originais, entendeu? Tô muito bem, obrigada. Na verdade, eu estou melhor com 29 do que com a minha cara quando eu tinha 18, 19, que eu olhava aquele meu cabelo e falei, puta que pariu, como é que eu saio em público com aquilo sem um saco na cabeça? O advento da chapinha Taif, né, cara? Que nada, meu cabelo é bom. Tem cabelo bom. Ah, então qual é o problema do seu cabelo antes? Eu só não cortava direito. Não, eu só não cortava direito. Eu queria fazer uns negócios meio doido. Ah, tá. Que ela tem um cabelo molezinho, assim, de pouca onda, pretinho, lisinho. Aquela coisa assim, fecha os cabelos aos ventos, alisa hair. Pra quem gostou dessas opiniões, onde você pode acompanhar mais o seu trabalho? No Girls of War, né? girlsofwar.com.br, né? E eu tô fazendo alguns artigos agora pro Tech Tudo também, então podem me acompanhar por lá. E projetos futuros by Vivi Werneck vão aparecer por aí, mas eu ainda não posso falar nada nesse sentido. Muito bonito. É. Me sentiu o Otávio Mesquita agora. Não, projetos futuros aí, a gente tá... Projetos futuros, a gente vai ver. Aquele papel... projeto tá encalhado, né? Tô no teatro agora, esse papel foi um presente do diretor pra mim, eu sou muito agradecido pra ele, pra sempre. Então, Rebeca, por favor, você pode ensinar a Vivi como todas as pessoas podem fazer pra entrar em contato com a gente, de todas as formas? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pro Mestre Splinter ou pro Senhor da Eternidade. Não, porque agora eu já sei falar essas coisas. Olha só! Olha. Já aprendi, minha filha, orgulho da mamãe. Olha, Vivi, se você quiser mandar um e-mail pros meninos, você manda em eugostodejogos@baixofrensor.com. Ah, tá lendo, hein? Tá lendo. Se você quiser curti-los no Facebook, facebook.com/baixofrensoco. Uau! E se você quiser tweetar pra eles... O quê? twitter.com/baixofrensoco. Que foda! Ah, isso não pode... Que legal! E se você quiser entrar no site, www.baixofrensoco.com. Caraca, eu tô orgulhoso da Bebs, cara. Palmas, salva de palmas pra ela. 90 episódios depois eu aprendi. Caraca, nossa senhora. Acho que você vai mandar uma carta. Qual é a caixa postal? A gente tá querendo demais. Vocês têm caixa postal, por acaso? Você pode mandar pro endereço de um de nós. Pode mandar pra rua Mariano 78, apartamento 710, ou então pra rua São... apartamento 42, casa, ou então pra Marquês... Os outros não tá nem aí, né? Pois é, então, né? Só vai me dar mais trabalho. Leblon, que eu não sei o nome. Vai aparecer agora. Um monte de bop na porta de vocês. Vem cá. Pode ficar aí. Somente você com essa voz rouca desse jeito vai parecer muito bop. Ah, eu não sou tão sexy quanto a sua, mas do meu jeito, né? Ai, meu Deus. Diga abraço, até semana que vem, lá. Tchau, Lilica. Valeu. Um abraço pra todo mundo aí, já é? Valeu, galera. Campeonato Brasileiro, abraço. Libertadores. Beijo pra vocês. Belgas e Chagas de Diversão, começando sua 91ª edição! Porra, eu falei assim, tem que gritar depois. Ah, foi falei, mal. Tipo, era até esse momento. Mas, peraí, você não falou quão depois. Então vamos lá. Pois é. Mais sentimento. 91ª, grita agora! Fazer isso duas vezes seguidas não dá. Mas por que ninguém mais gritou, só que eu e a Bebs aqui? Porque eles são escrotos comigo. E do caralho, cara, velho. Para de assoprar! Para de assoprar! Obrigado. Não, não. Oh, puta que pariu! Puta que o pariu! Por quê? Você concorda que nos jogos ela é o recurso... Vamos lá. Eu ia dar dois exemplos sobre isso, sobre os dois extremos. Posso dar ou melhor? Por favor, Bebs. Mais dê pra frente, filha, pra não... Dê. Por favor. Danada. Rebeca danada. Toda danada. Puta que o pariu. Então aqui a gente usa nickname de CS. Se você tiver um nickname, a gente adoraria conhecer, senão a gente vai ter que inventar um pra você. Olha, eu tenho... Isso é perigoso. Eu não faço isso não, meu bem. Se ama sua vida, seu esqueleto dentro do seu corpo, cuidado. Magneto. Magneto boladão. É, Magneto boladaço. Batalha.